Metal do Arrocha. Ei, rapaz, que isso daí me responde, tá? Mas eu fico assim. Eu vou fazer o que os namorados. Levanta a mão quem vai participar. Depois a zica, juro, fica fácil. Aí vai todo mundo acertar. Dica 1, que detenha sempre a última a saber. Dica 2, quem não tem um dia ainda vai ter. O que é o que é? Quem souber me responde. Ama para o boi, vergonha para o homem. O que é o que é? Alguém tem um palpite? É chifre, é chifre. O que é o que é? Quem souber me responde. Ama para o boi, vergonha para o homem. O que é o que é? Alguém tem um palpite? É chifre, é chifre. Meu parceiro Zé Roberto, hoje minha lagoa, tamo junto. Se bora para o Idão, Pantomia de Canavieiras, minha Bahia. Eu vou fazer o que os namorados. Levanta a mão quem vai participar. Depois a dica, juro, fica fácil. Aí vai todo mundo acertar. Dica 1, quem detém é sempre o último a saber. Dica 2, quem não tem um dia ainda vai ter. O que é o que é? Quem souber me responde. Ama para o boi, vergonha para o homem. O que é o que é? Alguém tem um palpite? É chifre, é chifre. O que é o que é? Quem souber me responde. Ama para o boi, vergonha para o homem. O que é o que é? Alguém tem um palpite? É chifre, é chifre. Bora o parceiro City, CDS, o moral. Simbora, paredinha, laranjinha de buquinho, Sergipe.